Então, já sabes quem é que vais levar ao baile na sexta? É complicado escolher alguém quando se é novo numa escola. Já todos arranjaram um par. Os que sobram são os que ninguém quer. Se te faz sentir melhor, eu também não convidei ninguém ainda. Oh, por favor. Eu sei que tu vais convidar o Phil. Phil? Diffy? Está bem. Eu quero, mas... isto não é uma ida ao centro comercial. É um baile. Convidá-lo é... complicado. Não há nada de complicado em convidar alguém para um baile. Primeiro mostra-se um pouco da perna. Ei! Depois, assim que ele estiver caidinho por ti, é fazer a conversinha. Yo, sardas! Vais levar-me ao baile de sexta-feira? Claro, sim. Tipo, nem daqui a 1 milhão de anos. O que foi? Não gostaste deste pezinho de dança? Danny Dawkins, o que é que queres? Diz por aí que andas à procura de par para o baile. Queres dançar com o Doc? Oh, isso é bom! Continua! É isso! Continua até à esquina! Até lá ao fundo! Eu fui pimganado! Já não posso com este tipo de dança! É fora! Vá lá! Convida-o! Para! Olá! Oh, lembrei-me agora! Tenho que estar no sítio que não é aqui! Tu... então... já sabes do baile? Elas é que escolhem? Sim! A rapariga convida o rapaz? Sim! Em que uma rapariga, que tem um rapaz amigo, tem de arranjar coragem para o convidar para dançar. É isso, esse baile! O que é que tem? Eu estava a pensar ir e... se tu quisesses ir, talvez... podíamos, sei lá, ir no mesmo carro. Tu sabes, só por causa do ambiente. Oh, claro! E já que estamos lá, dançávamos os dois. Sabes, é a mesma coisa. Por causa do ambiente. Boa! Boa. Até já. Eu estou só contente pelo ambiente. Também eu. Força, Terra! O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veja séculos de vidas com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. No futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. No futuro é o ar do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar o Delos do show. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. O que aconteceu? O que foi? Está tudo bem? Hã? Hã? Viemos a correr só para ver a máquina do tempo explodir. Não! Não! Eu consegui desviar a energia da máquina do tempo para uma curva assintótica e criar uma singularidade temporal. Acho bem. Sim, claro. Calma! De certeza que o vosso pai nos acordou à meia-noite para nos dizer algo muito... chato. Importante. Vamos, querido. Tenta resumir. Está bem, e que tal isto para pouparmos tempo? Vamos para casa! Não, desta vez é mesmo a sério. É sério! Não vai haver! Mas Killy... ainda não convidaste ninguém para o baile? Eu só conheço os rapazes, o Philly... Ahoy, meninas! Vês o meu problema? O que acham da nova bandeira? Aquilo são umas boxers? Sim, são. Um par lavado para o corpo estudantil. Querem ouvir o juramento? Não! Já tocou. Tenho de ir. Não ouvi o toque. Vá lá, alinha comigo. Bem, Killy. Já convidaste alguém para o baile? Agora que falas nisso... Malta? Olá! Phil. Owen, podemos falar um segundo? É por causa da revista que eu mandei vir em teu nome? Desculpa. Referia-me a mim e à Killy. Oh, percebi. Está bem. Pessoal, toda esta área está estritamente proibida enquanto o Phil e a Killy falam em privado. Bem, o que é que foi? Aconteceu uma coisa importante. Arranjaste uma limusina para o baile? Não. Vamos de caiaque. Oh, agora vou ter de arranjar um vestido completamente diferente. Oh, e o cabelo? Não posso ficar com a marca do capacete no cabelo. Não, não, não. Killy, o meu pai arranjou a máquina do tempo. Quê? Isso é fantástico! Uma maravilha! Isso significa que te vais embora? Quando? Amanhã. Isso é... Isso é fantástico. Foste insultada por aquele tipo que convidaste para o baile. Foi pena não teres pedido ao aluno sérvio de intercâmbio. Ele só sabe dizer sim, sim. Primeiro, Vrakmisklovovak também sabe dizer no meu cara, não. E depois, eu não preciso dele porque tenho um namorado. É verdade. Ele chama-se Danny. Ele chama-se Jake. Oh. E ele é o defesa da equipa da escola. Qual escola? Eu andei com todos os defesas desta escola. Ele não é desta zona. Ele é de... Handsome Town. Tens um namorado de... Handsome Town? Do lado este ou oeste? Este. Então tem dinheiro. Bem, vamos conhecê-lo no baile. Infelizmente, vamos amanhã embora. Que conveniente. Vais-te embora e assim não conhecemos o teu namorado? É... O Jake ia estar a chorar se não fosse tão macho. Em vez disso, vai dar socos nas paredes. As minhas coisas já estão arrumadas. Phil, querido, faz força. Ah, Pim, já arrumaste? Eu não cheguei a desarrumar. Pai, está tudo bem? O que aconteceu? O tubo de partículas incendiou-se e fez com que o elemento condensador redirecionasse a energia da máquina do tempo numa curva parabólica, criando uma dualidade temporal que... É... Não vamos para casa. Pelo menos tão cedo não vamos. Não! Oh, meninos, eu lamento, Phil... Killy! Killy! Tenho ótimas notícias! Vou ficar! A sério? Isso é fantástico! Eu sei! Pelo menos para uns tempos! Quanto é uns tempos? Não sei. Vais estar cá no baile de finalistas? Eu não sei. Vais estar cá no dia em que fizer 16 anos, no Natal, na passagem de ano? Eu não sei, Killy. Mas sei que amanhã à noite vou estar cá para ir ao baile contigo. Fui. Disseste que ias embora. E... Phil, desculpa. Eu já convidei o Owen. Oh, querido. Lloyd, gostava de encomendar esta camisola. Bem, achas que vamos cá ficar durante 4 a 7 dias úteis? Eu não percebo como é que vocês conseguem viver assim. Como é que aguentam não saber? Oh, querida, é assim que os catálogos funcionam. Pode demorar 4 dias, pode demorar 7. Tem de vir lá do armazém deles. Eu estou a falar de ir embora. Nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. Eu vou cá estar no bar de finalistas. Vamos cá estar quando eu fizer 16 anos, no Natal, na passagem de ano. Ou isso? Sabemos como isto deve ser frustrante para vocês. Sim. Pode ser complicado lidar com a incerteza. Mas... A verdade é que não sabemos quando é que vamos embora. Se ao menos o tubo de partículas não se tivesse incendiado, o elemento condensador não tinha mudado parabolicamente. E tínhamos ficado com uma singularidade temporal. Eu estou cansado de ouvir falar nas peças que faltam ou que estão partidas da máquina do tempo. Phil, eu sei que é difícil. Precisamos de continuar uma família unida e superar isto. Bem, eu preciso de orientar a minha vida. Tenho que fazer planos. Tenho de ir dançar. Os 16 anos também têm um dia? Clube das futuras esposas. Ouvimos dizer que já não te vais embora. Então encontramos-nos no pile com o teu namorado. O Jake não pode ir, está doente. Oh, apanhou uma constipação da treta, foi? Segundo consta, minha amiga, provoca uma autêntica treta orreia. É que ele está com febre e além disso ainda está mais bonito do que antes. E sabem que mais? Com febre ou sem febre, ele vai estar no baile a exibir a grande brasa que eu sou. Diz por aí que tu não tens namorado. Porquê que não deixas que o Dante seja o teu homem? Eu tenho um namorado. Mas ele consegue fazer isto? Já acabaste o meu trabalho sobre a Noruega? Noruega, a terra dos fiordes. Belo título. Finalmente, campanhas de casamento tocam na nossa escola. Entretanto, a professora... Espero que não te importes que eu vá ao baile com a Killy. Claro que não. E espero que não te importes que faça isto. Essa caneta não tem sido tanta piada. Vou bazar. Tchau. Vi! Adeus. Tudo bem? Tipo pessoal. Bem, já que não tens par e o meu medo de rejeição impediu-me de convidar alguém. Claro. Sim, sim, eu danço contigo, por que não? Oh, eu não estava a pedir. Estava só a partilhar algo pessoal. Oh. Estou a brincar. É um pedido. Por favor, não digas não. Eu podia não ir ao baile, mas depois elas iam ficar a pensar que eu não tinha namorado. Podia contratar alguém para fazer de meu namorado, mas depois fico sem mesada para o resto do mês. Acho que está na altura de mostrar àquelas zombies da moda como se arranjam par no ano 2121. Continua. Não, muito bem, é assim. Tu chamas-te Jake, gostas de ir a bailes e, mais importante, tu és a minha companhia. Boa. Continua. Oh, estão fantásticas. Não estão, meninos? É. Sim, estão lindas. Bem, eu diria que elas são a segunda e a terceira menina mais linda desta sala, senhora Tiffy. Owen, obrigada. Bonito. Muito bem, antes de irem para o baile, vamos tirar uma fotografia. Vá, venham todos. Aos pares. Desculpem. Despacha-te, pai. Nós queremos recordar este momento para sempre, não é? Sim, é isso mesmo que queremos. Ah, já sei. E se tirássemos uma fotografia daquilo e do filho juntinhos? Boa ideia. Não vou. Vai lá, juntem-se. Juntem-se mais, vá lá. Pronto, vamos andando. Onde está a Pim? Acho que a Pim não vai hoje. A tua filha não tem par. Eu ouvi isso. E o meu querido par também. Jake! Anda cá, já! Pim, tu e esse estranho estão fabulosos. Reparaste o meu ênfase na palavra estranho? Oh, não te preocupes com isso, mãe. É um rapaz réplica. Eu arranjei-o num catálogo. Ah, oh. O teu segredo fica comigo. Ouçam todos? Este é o meu par, Jake. Bem, fotografia com a Pim e o Jake. Este miúdo nasceu para as objetivas. Vou tirar outra. Isso, é isso mesmo que eu quero. Vamos lá, isso mesmo, isso. Lindo, dá o teu melhor. Devias ir para modelo. Vamos, não pares. Mais, isso mesmo. Boa! Pai, lembras-te de me pedires para te avisar quando estás a começar a ser inconveniente? Desculpem. Eu envio-te os negativos. Bem... Queres dançar? Adorava. Ver-te dançar com o Owen. Havia e eu vamos ver qualquer coisa. Até já. Muito bem, bonitão. Hoje a Pim está em todas. Tu falas da Pim, danças com a Pim, estás caidinho pela Pim, percebeste? Percebi. Continua. Oh. Ah, este é o meu namorado, Jake. Sim, pois claro. Seja o que for que ela te está a pagar para namorares com ela, eu pago o dobro se acabares com ela. Eu só consigo pensar na Pim. Eu danço com a Pim, eu estou caidinho pela Pim. Pim. Quem é esta Pim de quem todos falam? Ah, sou eu! Já sabes que a equipa de futebol americano está a se enfiar no roupeiro. O quê? Quem é que... Ah, quê? Sim, estão lá 26. Precisam de mais um cromo para bater o recorde do liceu de Handsome Town. Opa! Eu vou, já. Yeah. Oh, não! O meu casaco está nesse roupeiro. Phil, vai passar com a Killy. Bem, eu já não apeteço dançar mais. Adoro os teus sapatos deck de duas cores. Oh, obrigado. Eu curto o teu vestido de seda verde cocktail com bordados. Muito clássico. Esses ornamentos dão-lhe um estilo muito à frente. Boa! Os rapazes nunca reparam no trabalho que eu tenho com os meus vestidos. Eu devia ter perdido a cabeça e contratado alguém. Então, estás a gostar? Oh, isso é comigo. Pensei que estavas a falar com o teu par, havia. Eu só concordei em vir com ela porque tu tinhas convidado o Owen. Eu convidei o Owen depois de tu decidires deixar este século. Eu nem estou interessada no Owen. Eu disse no dia seguinte que ficava. E tu estás bastante bonita para quem não está interessada no Owen. O dia seguinte já foi tarde. E tu estás demasiado adorável para quem não está interessado na Via. Não estás interessado na Via, pois não? Claro que não. Eu sou adorável. Desculpa ter inventado a cena do roupeiro. Queria que eles falassem um com o outro. Foi melhor do que o meu plano. Tu querias ajudá-los? Nem parece teu. Oh, o Owen tem muitas qualidades. Compreensível é uma delas. Qual era o plano? Ah, o mesmo que o teu. Só que no meu tu tinhas uma tarântula gigante no pescoço e tínhamos de ir ao hospital. Olá, Danny. Se ouvires o que se diz por aí, todos me chamam mestre do poder. Onde está o teu namorado? As zombies da moda comeram-lhe o cérebro. E tu? Precisas de uma folga? Bem... Substitui-me só um segundo. É que acabei de beber 16 copos de pons de laranja. Tudo bem, duplo D. Obrigado, Bella Pin. Olha, peço desculpa por isto ter acabado assim. Eu não sei se consigo fazer isto, Phil. É muito difícil ter uma relação com alguém que pode desaparecer a qualquer instante. Mas eu estou aqui agora. Mas amanhã podes te ir embora. Obviamente nunca viste o meu pai arranjar a máquina do tempo. Não estou a brincar. Eu aprendi umas coisas a viajar no tempo. Uma nunca pedir peixe. Em nenhum século. Tá. E qual foi a outra? Sabes, o tempo é literalmente tudo, por isso mais vale aproveitar bem todos os momentos da vida. Não sei se consigo fazer isso. Bem, eu percebo. Mas vou tentar. Queres dançar? Muito bem, malta da pesada! É hora de apimentar isto! Vês o que é o timing? Última dança, pessoal! Última dança! Afinal, podias ter substituído o distribuidor temporal do raio de fotões por uma bola de espelho? Parece que não. Uma bola de espelhos. Mas que ideia! Uma torradeira! É isso! Phil, eu vou andando. Espera. Outra coisa que eu aprendi a viajar no tempo. Às vezes tens de criar o teu timing. She's got away. Yeah, she does. All I can say is I can use a little sunshine. Got herself a